Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Acompanhe na sua Bíblia. Vá lendo o que o apóstolo Paulo escreveu. Isso foi escrito, irmão, há 2000 anos atrás. Qual livro você tem lido que foi escrito há 2000 anos atrás? Melhor, qual carta você tem em casa e que foi escrita há 2000 anos atrás? Quem tem carta do bisavô para ele? Meu tataravô escreveu uma carta para mim. E essa carta me dá instruções para a minha vida. E meu tataravô foi absurdamente próspero. E nessa carta ele me ensina alguns preceitos, algumas coisas para que a minha vida ande bem. Quem aqui tem essa carta? Tem alguém aqui? Do tataravô? Será que alguém tem do bisavô? Será que alguém tem do avô? Alguém aqui tem uma carta do pai? Meu pai escreveu antes de morrer, ele deixou uma carta para mim, falando tudo que eu tenho que ser para ser tão bem sucedido, ou pelo menos chegar um pouquinho perto do que ele foi. Isso é incomum, irmãos. Pode ser que, até mesmo no nosso meio aqui, a gente encontre alguém que tenha uma carta assim. Mas é incomum. Talvez a gente reúna aí no Brasil algumas pessoas que podem dizer, eu tenho uma carta assim. Mas agora, nós vamos ler uma carta que foi escrita por um dos nossos pais há 2000 anos atrás. E que não foi escrita em vão, foi escrita para comunicar a nós as coisas que podem tornar a nossa vida a vida mais maravilhosa. Porque não foram apenas escritas por Paulo, foram escritas através de Paulo. São instruções que talvez a gente tenha dado muito pouco valor. A Igreja Católica, ela dá um valor muito grande às relíquias. Então, dependendo da relíquia que está na paróquia, aquela paróquia se torna mais importante. Algumas relíquias da Igreja Católica são tomadas hoje como sagradas e eles creem que delas emana poder. Não apenas uma honra, mas alguma coisa sobrenatural acontece. Você vai lá e beija aquela relíquia. Se você toca alguma, se você vê de longe, eles creem com a fé que têm, irmãos. E em momento algum nós podemos criticar essa fé, não. Eu só estou trazendo como que a relíquia para eles e para muita gente tem valor. Essa carta é uma relíquia verdadeira. O texto sagrado é uma relíquia verdadeira. E há algo sobrenatural que a gente não percebe. Que esse equipamento aqui é o que há de mais moderno para se publicar um livro. E essa relíquia já está publicada neste formato no mundo inteiro. Significa que a cada ano, a cada século, a cada período, essa relíquia continua sendo conservada, multiplicada, propagada e tem um fenômeno sobrenatural que acontece e preserva estas cartas. Preserva esses textos. E eu falei de 2000 anos, eu falei dos textos do Novo Testamento. Mas nós podemos ir lá no texto de Jó, que nem sei, são 5000 anos. E elas foram preservadas de forma milagrosa. E a preservação no decorrer dos anos é um dos sinais de que isso é algo sagrado e que a gente precisa tratar como relíquia, assim como os católicos querem tratar algumas daquelas peças. porque eles, numa fé, num coração sincero e talvez cegados, eles estão buscando em alguma coisa que veio lá de trás o sagrado. E nós temos ele na nossa mão. Nós temos à disposição. Então, quando nós formos ler essa carta aqui, pelo menos esse capítulo, eu gostaria que você lesse com esse sentimento. Eu estou lendo uma carta que vem, no decorrer dos séculos, preservada por Deus de uma forma milagrosa. Não houve adulteração do texto em todos estes séculos. E ela traz instruções para a minha vida. Se eu quiser andar próspero nessa vida, estes textos me revelam coisas, mais do que o Google, mais do que a internet, mais do que as revistas, mais do que meu pensamento, mais do que minha ideologia, esse texto. E Romanos 8 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga comigo: nenhuma condenação. Diga: nenhuma condenação. Você já foi condenado alguma vez, irmão? Já foi, Renato? Você pode não ter sido condenado pelo juiz, lá na vara criminal, civil. Mas todos nós recebemos dardos de condenação o tempo inteiro. Por que você fez isso? Por que você não deu conta? E às vezes não vem na forma de uma palavra, de uma frase. Às vezes vem na forma de um sentimento, uma tristeza inexplicável. Hoje eu não estou bem, meu dia começou, não estou bem. Não estou bem. E como se precisasse de uma declaração, a declaração viria: hoje o dia vai ser ruim. Você está condenado a ter que lutar esse dia e o dia não vai ser bom. Tomara que chegue logo a noite para você ver livre esse dia. Passar essa semana rápido, porque essa semana não vai ser boa. É uma condenação. Você vai se encontrar com aquela pessoa, e o negócio não está bom, não. É uma condenação. Condenados a viver um dia, um minuto, uma experiência, uma circunstância, debaixo de dardos do inimigo. Mas essa carta diz assim: não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu me lembro quando eu era adolescente. Estudava no Colégio Batista. Eu não me lembro se era primeiro ano, segundo ano, primeiro grau, menino. E lá na sala teve alguma discussão e alguém queria brigar comigo. E eu tinha um amigo muito próximo, Guilherme. E o Guilherme tinha um irmão mais velho. O irmão devia ter 15 anos, 16 anos. E aí eu fui com o Guilherme na casa dele e o Guilherme contou para o irmão: ó, o menino está querendo bater no Sóstenes. E aí o irmão dele falou assim: deixa comigo. O irmão dele não fez nada. A única coisa que aconteceu foi que eu cheguei na escola no dia seguinte e o irmão do Guilherme veio do meu lado. Só isso. E eu passei perto do menino que queria brigar comigo e passei assim, valente. Falei nada também, não. Só passei assim, valente. Porque eu estava no irmão do Guilherme. Eu estava do lado do irmão do Guilherme. Nem lembro o nome dele. Quando o meu inimigo me viu, ele não me viu, ele viu em quem eu estava. Oh, irmão, quando nós andamos assim com Jesus, o inimigo não pode nos condenar mais, irmão. Satanás, você veio com esse dardo sobre a minha vida, mas eu estou em Cristo. Não é o irmão do Guilherme, não. É o meu irmão mais velho. É o meu irmão mais velho. Eu estou em Cristo. Irmão, esse exercício compete a mim. Esse exercício compete a você. Eu vou exercitar isso. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Claro que você pode ir ao nível máximo do que esse texto está dizendo. Eu agora não vivo mais, mas Cristo vive em mim, porque um dia Ele morreu no meu lugar, eu entreguei minha vida para Ele e eu vou viver a eternidade com Deus. E esses dias foi você, Marcos, que estava conversando comigo, que a eternidade já começou? O Marcos estava falando, olha, a gente pensa que a eternidade vai começar quando a gente morrer. Não, a eternidade, nós já estamos nela. Então, eu já posso crer, as coisas boas que Jesus conquistou na cruz não virão quando eu sair dessa terra. Eu já estou vivendo elas. Uma delas é, não há condenação para mim. Algumas vezes, irmão, o Senhor tem que me lembrar. Meu filho, você que vai decidir se esse dia vai ser pesado, triste, aflito. Ou você pode simplesmente mudar tudo agora, se você mudar aqui na sua mente, na convicção de que eu estou com você. Se eu me entreguei por você, eu não vou dar as demais coisas, eu não vou cuidar de você, os meus anjos estão ao seu redor, você já é vitorioso, você já é salvo, a cruz já foi, aconteceu, a cruz já aconteceu, meu sacrifício foi consumado, o inimigo está vencido. Então enfrenta as lutas, mas não receba as tristezas, a opressão, a condenação do inimigo. Decida, hoje eu vou andar em Cristo. Chama o irmão do Guilherme, mas não anda amedrontado. E no nosso caso, você não precisa chamar o irmão do Guilherme, você pode chamar seu irmão mais velho, seu Senhor. Porque quem está nele não tem nenhuma condenação. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Isso é fato. Isso é fato, irmão. O pecado é um peso. Irmão, o nível de pecaminosidade desta geração é, para nós, o mais alto que já existiu. Deus sabe qual geração e qual povo, qual civilização teve o nível de pecado mais alto, a ponto de, como Sodoma e Gomorra, o Senhor destruir aquilo. A ponto de, como nos dias de Noé, o Senhor destruir tudo. E eu creio de todo o meu coração que Ele só não destruiu porque Ele fez uma promessa. Senão, já teria destruído. O próprio profeta declara, as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Senão, nós já teríamos sido destruídos. Porque estamos num nível de pecado, de iniquidade, de promiscuidade, de impureza, de iniquidades, como nunca vimos, irmão. Qualquer um de nós aqui pode dizer que as coisas mudaram de uma forma absurda. Nesses 2 últimos anos, nesses 5 últimos anos, nesses 10 últimos anos, e dependendo da sua idade, nesses últimos 40 anos, e por aí vai. Os nossos filhos estão lidando com coisas que se tornaram comuns, normais, mas para alguns, há um tempo atrás, eram inimagináveis. Irmão, andar com uma tatuagem era coisa de pirata ou de prisioneiro, criminoso, violento. Hoje não, andar com uma tatuagem é uma coisa da moda. chique, lindo. E se tornou comum, normal. Você pode imaginar, irmão, o pastor virar para você, me perdoe fazer isso, mas o pastor virar e falar assim, que sacanagem, hein? Mas essa palavra é comum hoje. E nesses dias eu fui buscar no dicionário, o que é isso? Eu não encontrei no dicionário oficial, não. Só encontrei num dicionário paralelo lá na internet, falando cada coisa horrível. E muitos dos nossos filhos estão com essa linguagem. Eu só posso usar essa e assim, pedindo perdão a você. Porque eu não me lembro da única vez que eu pronunciei essa palavra na minha vida. Nós estamos vivendo num nível de pecado, irmão, que ao mesmo tempo é absurdo e ao mesmo tempo se tornou comum entre nós. Então imagina o nível de condenação, de peso que está sobre nossa geração, nossos filhos, nossa casa. Somos uma sociedade, uma geração que está debaixo de um peso impossível de ser calculado. Porque o pecado gera um peso. Toda vez que você estiver pesado, irmão, vai para diante do Senhor e fala, Senhor, tem pecado? Porque pecado causa peso. Não, não tem nada, não fiz nada assim, não estou lembrando de nada. Se eu tivesse cometido alguma coisa assim, eu estaria sabendo. Não, irmão. Nós não sabemos. Quando esses meninos andam aqui na Avenida Andradas, a maioria deles não sabe que está andando em cima de um rio. Quê? Não, aquilo é uma estrada, uma rua, uma avenida. Porque quando eles nasceram, já era assim. Quando nós chegamos aqui, e as coisas já são do jeito que são, para nós é o default, é o natural, é o padrão. Então quem está chegando na vida da igreja, quem está chegando nessa terra, nasceu ontem o Daniel, filhinho do Leonardo e da Tati. Estão bem? Estão ainda no hospital? Estão ainda lá no hospital? Desirê veio trazer a notícia deles, estão bem? Para ele, nunca houve outro mundo senão esse. Quando ele tiver entendimento, ele vai ver, é o mundo desse jeito. Inimaginável pensar num mundo diferente desse. Para ele é inexistente. Você sabe que tem coisas se desenvolvendo, acontecendo, tanto positivas quanto negativas. Mas para quem nasceu assim, é assim. E se a pessoa nasceu e é assim, para ela isso é normal. Para ela isso é normal. E o problema é que o que é normal para essa geração que está chegando é que as coisas são muito malignas. A pecaminosidade se tornou o default, o normal. Então as pessoas estão vivendo debaixo de uma opressão, de um cansaço, de uma carga que não era para existir. E não sabem de onde vem. Não sabem de onde vem. E Paulo vem e descreve, e escreve, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Diga comigo, Espírito da vida. Irmão, olha que expressão maravilhosa de Deus. Espírito da vida. É o Espírito da vida. E o Espírito da vida tem uma lei, a lei do Espírito da vida. Existe uma lei. Irmão, sabe o que é uma lei? Nós não sabemos o que é uma lei. Lá num país muçulmano, eles sabem o que é uma lei. Num país de um nível mais elevado de justiça, de integridade, em algum lugar desse mundo, as pessoas vão saber o que é uma lei. Se eu fizer isso, a lei vem em cima. Aqui não, a gente A gente sabe dar um jeitinho na lei. Mas tem lugares que as pessoas sabem o que é uma lei. Uma lei é uma autoridade intocável, imutável, inegociável. Uma lei. E a lei continua sendo assim, sobretudo, uma lei espiritual. Tanto quanto a lei da gravidade. Se você julgar lá do alto, vai cair. Pode orar. Senhor, eu queria fazer um milagre. Senhor, opera um milagre. Eu vou julgar isso aqui, do alto dessa montanha aqui, do alto desse prédio. E o senhor podia fazer um milagre e isso levitar, isso não cair. Vai cair, irmão, porque existe uma lei. A lei da gravidade. Existem leis espirituais. E Paulo está dizendo nessa carta que ele deixou para nós. Existe uma lei. A lei do Espírito da vida. Quando eu vir na minha vida, na minha casa, em alguma circunstância, a morte entrando, eu posso dizer assim, fora, porque sobre mim está uma lei, a lei do Espírito da vida, sobre o meu corpo, sobre minha mente, sobre meu coração, há uma lei que veio de Deus, que está em Cristo Jesus e eu estou nele, é a lei do Espírito da vida. Não agiu lá a lei do Espírito da vida? Ainda que Deus tivesse levado a Ataíde, seria a lei do Espírito da vida. Mas ela agiu no corpo dele. E o Ataíde voltou para casa. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E Paulo diz assim, esta lei me livrou da lei do pecado. Tem uma lei do pecado, irmão. Tem uma lei do pecado. Não se brinca com o pecado. Não se relativiza o pecado. Não se negocia com o pecado, irmão. Tem uma lei, a lei do pecado. E a lei da morte, tem uma lei, a lei da morte. Lei é uma autoridade. E o Senhor vem e nos diz, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado. Eu pecava porque estava debaixo de uma lei, mas eu não estou mais. Se eu pecar, é porque a minha velha natureza escorregou. E peca mesmo, irmão, não é se eu pecar, não. Quando eu pecar, é a minha natureza que deu brecha. Mas eu posso dizer, Satanás, você não se aproxima. Porque eu não estou mais debaixo da lei do pecado. Eu não tenho condenação sobre mim. Jesus salvou a minha vida. Eu pertenço a Ele. Eu ando nele. Eu não ando chamando Ele de vez em quando. Eu ando nele. E quando eu estou nele, age sobre mim o Espírito da vida. E esse Espírito da vida me livrou do Espírito do pecado e do Espírito da morte. Ainda que eu morresse fisicamente, não é por causa da lei da morte mais, porque é aí que vai começar a minha vida. É aí que eu terei vida. É só o corpo, porque o corpo já está condenado mesmo. O meu corpo e o seu corpo está condenado. Por isso, enquanto vivemos nesse corpo, esse corpo tem que ir para a cruz. Minha carne vai para a cruz. Eu mortifico minha carne. E é assim, irmão. Não pensa que você vai viver sem pecado. Não pensa que você vai viver sem tentação. Não pensa que você vai viver sem problema. Não pensa que você vai viver sem dardos. Eles virão mesmo. Mas você pega eles e põe lá na cruz. Mortifica o seu corpo na cruz. Mas a lei do pecado e da morte não domina mais a minha vida. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmão, eu e você somos uma nova criatura. Se recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos uma nova criatura. Então, entenda isso. Quando você caminha, caminha duas naturezas. Uma nova criatura, que é o seu espírito, que renasceu em Cristo. Renascer não significa que ele estava morto no sentido de morte como vemos no corpo, mas no sentido bíblico de morte, que é separação. Deus disse a Adão e a Eva: no dia em que comeres, morrereis. E no dia em que eles comeram, o espírito deles se separou do Espírito de Deus. Isso é estar morto no Espírito. Só Jesus fez de novo a reconciliação. Por causa do pecado que foi perdoado, do sangue de Cristo que nos purifica, isso é algo jurídico, legal. Então eu posso retornar para Deus. E Paulo explica isso aqui em Coríntios, que quando nós somos batizados com Cristo, ou batizados em Cristo, isso tem um significado explícito no batismo. Dia 30 nós vamos ter batismo, né, Renato? Quer batizar você dia 30, Renato. Você vai declarar: eu estou morrendo para mim mesmo, morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, mas eu vou me ressuscitar em Cristo Jesus. E quando nós somos ressuscitados em Cristo Jesus, nós somos ressuscitados como uma nova criatura que ainda está associada a um corpo de morte. Se você pensar bem, se o seu corpo não pedisse o doce, você não comeria o doce, porque você fez um propósito: não vou comer o doce, não está me fazendo bem. Mas é o seu físico que vai lá na geladeira e pega o doce. E se para você é o doce, irmão, para outros é a pinga. Ele bebe a pinga, fala assim: eu não queria beber de novo, meu Deus, bebi de novo. Para outros, é a droga. Eu não queria injetar, mas o corpo pediu, pediu. O corpo miserável, o carne miserável está condenada, tem que morrer mesmo. Essa carne tem que morrer mesmo. Por isso Paulo diz assim: quem me livrará desse corpo de morte? Enquanto eu viver nessa terra, eu estou preso a este corpo de morte. Mas um dia, esse corpo vai embora. E a palavra do Senhor nos diz que nós teremos um corpo glorificado. Como Jesus recebeu um corpo glorificado, eu e você teremos um corpo glorificado. Então, o pecado não agirá mais em nós. E Paulo vem e explica: quando eu peco, não fui eu quem pecou, foi esse corpo, a velha natureza que pecou. E é um negócio meio esquisito para nós, irmão. Mas eu posso ir para diante do Senhor: Senhor, o Senhor viu o que, é que o Sóstenes, homem velho, fez? Pecou de novo. O Senhor viu o que, é que essa natureza minha que está agarrada aqui em mim? Eu não queria pecar, Senhor. Eu já entendi, eu não estou mais debaixo da lei do pecado. A lei do pecado não me domina mais, porque a lei do Espírito da vida me ressuscitou em Cristo Jesus. Eu sei, com minha mente e com meu espírito, que eu não vou entrar por esse caminho, mas o meu corpo quis entrar. Que corpo? Quem me livrará desse corpo de morte, meu Deus? E Paulo responde: só Jesus. Ele é o Salvador. Lá atrás, salvou o meu espírito, no dia a dia, salva a minha alma, e um dia vai me salvar desse corpo. Quando eu partir pela morte, ou quando eu partir pelo arrebatamento. Então eu posso ir para diante do Senhor, ou eu posso ir contra o inimigo e dizer, o espírito do pecado não domina mais em mim. Você pode conseguir fazer alguma coisa e ludibriar a minha carne, mas a mim, não. Senhor, me purifica, me limpa com o seu sangue, porque eu vou me levantar de novo. E eu não vou ficar prostrado por causa do peso do pecado, porque eu não estou preso mais à lei do pecado. Não há condenação para mim. Não há. Irmão, saber destas coisas é mais vital do que saber que você precisa se alimentar, tomar vitaminas, ingerir os nutrientes, tomar um remédio se está num tratamento, escovar os dentes, tomar banho, se agasalhar para sair no frio. É muito mais vital do que estas coisas que nós sabemos. Eu preciso saber disso, eu preciso aplicar isso na minha vida. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu não quero viver na carne. Embora a carne viva grudada aqui em mim, eu não vou viver na carne. Eu não vou viver movido pelo que a minha carne pede. Eu não preciso orar e, Senhor, faça com que minha carne não peça mais. Não. Isso não vai dar certo. A única forma de Deus resolver isso é se Ele nos levar. Mas se Ele não nos levar, a carne vai continuar pedindo. Pela raiva, pela impaciência, pela tristeza, pelo pecado, pela tentação, pela concupiscência da carne, pelos desejos sexuais, pelos desejos alimentares, pelos desejos financeiros, a carne vai continuar pedindo, irmão. Ninguém é santo porque a carne parou de pedir. Nos tornamos santos porque nós declaramos, minha carne, vai para a cruz. E se eu pecar, tenho um advogado no céu, junto ao Pai, Jesus Cristo, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu não estou debaixo da lei do pecado. Eu não vou viver esse dia debaixo de opressão, debaixo de tristeza, debaixo de cansaço. Eu não vou viver. Eu vou viver em Cristo. Porque não há condenação. Versículo 9, ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Faça essa pergunta para você. O Espírito de Deus habita em mim? Faça a pergunta para ele. Espírito Santo, o Senhor habita em mim? Eu tenho três alternativas, irmão. A primeira, o Espírito Santo não habita em mim. Portanto, eu nunca ouço a voz dele. Portanto, eu nunca sou tocado para adorar o Pai prostrado. Portanto, eu nunca sou lembrado, alertado dos meus defeitos, dos meus erros, dos pecados. Eu vou vivendo do meu jeito. Primeira alternativa, o Espírito Santo não habita dentro de mim. Mesmo sendo pastor, mesmo sendo crente, mesmo sendo bispo, mesmo sendo diácono, mesmo sendo qualquer coisa na vida da igreja, se o Espírito Santo não habita dentro de mim, então eu não sou guiado pelo Espírito Santo. Se eu não levo uma vida guiado pelo Espírito Santo, convencido de pecado, rendido ao Senhor, adorando ao Pai, buscando a palavra, me alimentando da palavra, detestando cada dia mais as coisas do mundo, então o Espírito Santo não habita em mim. Se ele não habita em mim, eu não sou salvo. E é possível, porque Jesus diz que no meio do trigo tem joio. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, não vos conheço. Segunda alternativa, o Espírito Santo habita em mim. Mas ele não pode nada. Eu não dou espaço. Eu não permito Uai, mas isso é possível? É possível. Senão Paulo não teria escrito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque todas as vezes que eu pego o volante do meu carro, que eu pego o volante da minha agenda, que eu decido para onde eu vou, o que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou fazer, como é que eu vou gastar meu dinheiro, como é que eu vou gastar meu tempo, como é que eu vou gastar minha vida, o que, que eu vou falar, que eu vou... se sou eu que decido, então ele não está no controle. Se na análise do meu tempo, o meu tempo está sendo gasto mais com as coisas da carne do que com as coisas do Espírito, então, se eu sou salvo, se ele mora em mim, ele está morando sem poder agir. Eu não preciso pensar em outra coisa. Eu não preciso discutir nenhuma doutrina teológica. Eu só preciso pensar numa coisa. O Espírito Santo está morando dentro de mim. E ele não pode guiar a minha vida. Eu estou tendo a petulância de ignorar Deus. Alguém ministrou esses dias aqui. Lembro, eu estava ouvindo alguém ministrar esses dias. Assim, sabe o que é uma pessoa ser ignorada? Ela falou assim, minha mãe me ignorou 3 dias. Passava em casa, não tem filha. Não falo com... Não, quem? Não sei quem é. Que sentimento terrível ser ignorado. Não falo com você. Você para mim não existe. E realmente, irmão, já pensou o que é? O Espírito Santo aqui dentro de nós... E a gente não fala com Ele, a gente não pensa nele, a gente não pede a Ele, a gente não consulta a Ele. Ah, foi aqui, foram as irmãs aqui, quinta-feira, quem foi que foi? Foi você, Cristina? Adriana? Adriana ministrou aqui. Pessoa que quer ser ignorado. O Espírito Santo mora em mim. E se eu não estou sendo guiado por Ele, eu estou andando na carne, atendendo mais aos desejos da minha carne do que aos desejos do Espírito Santo. Isso só você pode avaliar. Isso só eu posso avaliar. Irmão, isso nós temos que avaliar. Deus nos reuniu aqui hoje e está nos dando essa palavra. Deus está nos dando essa palavra. Eu quero avaliar. As minhas decisões são tomadas por causa das minhas emoções? Eu fiquei chateado, então eu tomo decisões? Eu desejei uma coisa com a minha carne, então eu tomo decisões? Aonde está o Espírito Santo? Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero conversar com Ele. Eu quero perguntar ao Espírito Santo. Eu quero me acostumar a uma vida de completa dependência do Espírito Santo. Então eu tenho a terceira alternativa. O Espírito Santo vive em mim e Ele conduz minha vida. E eu não vivo na carne, eu não me inclino para a carne, eu me inclino para o Espírito, porque nós não estamos na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ah, meu corpo, você está querendo, mas não vai. Você caiu? Mas vai para a cruz, porque quem manda na minha vida é o Espírito Santo de Deus. Versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo está dizendo, no meu corpo tem uma lei, a lei do pecado rege meu corpo. Mas no meu espírito, a lei do Espírito. O meu corpo está condenado mesmo, vai morrer mesmo, vai se acabar, vai voltar a ser pó. E quando Jesus ressuscitar esse corpo, ele não será mais o mesmo corpo. Até outro nome o Senhor vai me dar. Será um corpo glorificado, perfeito, sem pecado. palavra do Senhor deixa isso muito claro. E esse corpo que ainda vive, que ainda é condenado, que tem que ir para a cruz, ele é que vai sofrer a influência do Espírito da vida. Então Paulo diz assim: Jesus que habita em nós também vivificará o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. Então a tristeza que se abateu sobre meu corpo tem que ir embora, porque o Espírito da vida habita em mim e ele vai vivificar o meu corpo também. E essa ação, irmão, eu e você é que tomamos. Seria tão bom, Fernanda, se a gente orasse. Dispara um e-mail para os irmãos e todo mundo para e ora, e a tribulação daquele irmão que pediu oração vai embora na hora. Ó, passou? Passou. Eu não estava dando conta nem de pensar em viajar sexta-feira, porque quinta-feira eu fui tomado por uma gripe. Quarta-feira. Quarta e quinta foram dias terríveis de uma gripe, como poucas vezes eu vi, eu não aguentava sair da cama. E eu tinha que viajar sexta-feira de manhã. Então, de noite, o Luiz Fernando falou assim: pastor, tome tal remédio. E eu tomei o remédio e em 30 minutos eu era outro. Estou com a garganta rouca, eu não sei como Deus fez, mas Deus fez, de eu conseguir cantar e ministrar por tanto tempo, na sexta e no sábado. E sábado à noite eu voltei para o hotel e falei assim: meu Deus, parece que eu nem gripei, embora eu saiba que está tudo aqui. Mas o Senhor me fortaleceu, usou o remédio, usou o irmão, mas fortaleceu o meu corpo. Você, enfermidade, não vai dominar meu corpo, porque um simples remédio vai dominar você. Então, meu irmão, quem é o meu corpo para predominar se o Espírito de Deus agir? Se tem recurso para o meu corpo através de um remedinho, tem recurso para o meu corpo através da intervenção do Espírito Santo. E quando nós falamos meu corpo, nós falamos tudo que diz respeito à área física, material, terrena. Eu só preciso de uma coisa: crer. Então, os irmãos vão orar, porque a gente precisa fazer isso mesmo, compartilhar as necessidades de oração, disparar os e-mails, ligar uns para os outros: ore por mim que eu estou na luta. Os irmãos vão orar, mas o que vai acontecer não é que Deus vai fazer um toque mágico e o problema vai desaparecer. O que Deus vai fazer é que o nosso corpo será fortalecido, nossa alma será fortalecida, nosso espírito será fortalecido, nós seremos fortalecidos pelo Senhor e nos levantaremos e declararemos: Satanás, nenhuma condenação há sobre minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Sobre mim impera a lei do Espírito da vida. Mas sou eu e você que exercitamos isso. Irmão, nos falta muita verdade. Todos os dias, ouve bem isso, irmão, todos os dias, praticamente todos os dias, eu tenho que usar a internet. A nossa vida organizacional, cada dia, fica mais envolvida com a internet. Nossa comunicação é e-mails, nossos documentos estão indo para o iCloud. Isso está acontecendo com a sociedade. É uma forma nova de vida, extremamente eficiente, frutífera, boa, mas também extremamente danosa. Porque enquanto eu estou usando para o meu benefício, eu tenho que vigiar o tempo inteiro para ela não dominar a minha vida. Para eu não clicar numa mensagenzinha que veio. E aquela mensagem me leva para outro, que me leva para outro, que me leva para outro. E foi embora 40 minutos, foi embora 50 minutos, foi embora uma hora, foi embora o dia. E o que, que eu fiz? Respondi um monte de e-mail, li um monte de coisa. Eu entrei num monte de site. Mas... O tempo inteiro o Espírito Santo tem que me lembrar: filho, chega. Filho, vai remir seu tempo. Não desperdiça o tempo, não. Filho, isso realmente importa? E quando o Espírito Santo começa a falar assim, eu já vou no delete. Vai deletando. Você não vai nem olhar? Não, deletando. E eu luto assim todos os dias, irmão. E eu não tenho dúvida que você também tem que lutar todos os dias. Nós não nos apercebemos ainda que esse sistema que traz benefícios está dominando. E se você diminuir o nível, a intensidade de internet na sua vida, você vai aumentar seu interesse por leitura. Isso é cientificamente comprovado. Mas você pode experimentar pessoalmente. Você quer ler mais? Você quer usar o cérebro de forma frutífera mais? Diminua a intensidade de internet. Porque a internet traz benefícios maravilhosos, irmão. Mas ela está pagando, cobrando um preço muito caro. Você não usa mais o raciocínio, a mente, a memória. Você não tem tempo mais para ir destrinchar, para ir garimpar, para se esforçar. As pessoas não querem nem mais sair de casa. Os jovens não querem nem mais, tem que fazer isso. Ah, não, deixa para lá. Não está no iPad, não. E nós não estamos percebendo que a gente, cada dia, está mais dominado pela carne. E eu e você é que vamos nos levantar e dizer, não há condenação sobre mim. O espírito da morte, o espírito da carne, não tem domínio sobre mim mais, porque Jesus Cristo um dia me resgatou, e agora quem domina sobre mim é o espírito da vida. E eu vou me levantar, eu vou me posicionar. Eu vou tomar atitudes para a minha vida. Vai custar. Vai ter um batalhão de gente à volta. Você fala, ah, você é bobo. Ah, não concordo. Não é tão assim. Ah, não é. Irmão, continua seguindo. Sabe por quê? Porque você é que tem que chegar lá no céu. Você tem que chegar no céu. E você vai chegar no céu com alguns. Então continua seguindo, irmão. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas é assim que nós chegamos no céu. Eu quero me fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Não nos fortalecemos nesse mundo, irmão. Não nos fortalecemos nesse sistema. Não nos fortalecemos com as oferendas desse sistema. Nós nos fortalecemos no Espírito Santo de Deus. Eu quero desafiar você, como membro da igreja, como discípulo, a passar uma semana mais mergulhado na palavra, na comunhão com o Senhor. Fala sinceramente com Ele. Deus, eu não tenho esse negócio ali que eu vejo na igreja. Eu vejo aquele irmão, vejo aquela irmã que ora, que chora, que derrama, que canta. Eu não tenho esse negócio assim. Eu vou viver na vida. Mas eu acho que eu estou vivendo mais na carne do que no Espírito. E eu quero viver mais no Espírito. Eu quero viver mais no Espírito. Já começa o dia, já começa a semana debaixo de condenação. Eu não quero viver mais debaixo de condenação. Então eu quero viver mais inclinado para o Espírito do que inclinado para a carne. Fecha os teus olhos, irmão. Quinta-feira tivemos uma aula tão linda. Três irmãs, alunas da escola de ministérios, ministraram. E eu fui tão ministrado, irmão. E eu disse a eles, existem ministrações que caem imediatamente no nosso entendimento. Isso é muito bom. Nós entendemos as coisas. Elas ficam claras para nós. Talvez coisas que nunca tínhamos ouvido. Talvez coisas que já tínhamos ouvido, mas nunca tínhamos prestado atenção. Elas vêm e caem no nosso entendimento. Isso é maravilhoso. Mas muitas vezes o Espírito Santo amplia mais. Elas não caem apenas no nosso entendimento, elas caem no nosso espírito. E às vezes nem precisamos ter prestado atenção no entendimento. Como um orvalho rega o nosso espírito. E eu quero dizer a mesma coisa aqui hoje. Que essa palavra caia no nosso entendimento. Mas que ela também caia como um orvalho no nosso espírito. Revelando, alimentando o espírito. trazendo luz. Eu convido você a orar ao Senhor, de todo o seu coração, expresse a Ele com palavras: Senhor, eu preciso entender, eu quero compreender, eu quero que o meu entendimento absorva tudo isso, mas mais ainda, eu quero o meu espírito recebendo isso. Senhor, lá no computador, desce um e-mail que eu nem vi quando chegou, e ele vem com um vírus lá dentro, e o vírus entra e mexe em tudo no computador. Senhor, é o maligno que faz isso. Mas, Senhor, eu gostaria que o Senhor enviasse um e-mail hoje, no meu espírito, que eu nem perceba direito. Eu nem li, eu nem abri direito, mas dentro dele não terá um vírus, terá uma semente do teu espírito, que entra e altera tudo na minha mente, na minha alma, no meu espírito, e quando eu perceber, já fui mudado. Aqueles meus sisteminhas, aqueles softwarezinhos da minha vida carnal, param de funcionar. Senhor, aquele negocinho que eu gostava de mexer e que não estava agradando o Senhor, para de funcionar. Faz isso, Senhor. Nessa noite, faz isso, Senhor. Eu não posso viver um dia mais debaixo de um sentimento, de uma raiz de amargura, de uma preocupação, de uma tristeza. Eu não quero viver debaixo de condenação, Senhor. Eu não quero viver debaixo de uma manipulação do inimigo na minha alma, na minha mente. Eu quero o Senhor, o Espírito da vida, governando meu ser. Ore ao Senhor, tenha os seus olhos fechados e ore a Ele, irmão. Coloque diante do Senhor a sua vida, esta palavra, e dê uma resposta a Ele. Expresse com palavras uma resposta ao Senhor. Se você quiser ficar de pé, se ajoelhar, e mesmo que você continue assentado, mas não continue do mesmo jeito. Não apenas pense em tudo. Não apenas se dê por satisfeito. Fale com Ele. Diga ao Senhor. Convicção que você tem. Você crê que o Espírito Santo habita em você? Se alguém nesse lugar não tem esta convicção, hoje é uma noite para você dizer: Jesus, vem morar na minha vida. Se você deixar de existir hoje, você encontrará com Jesus? Você tem certeza que sai desta terra e vai para a eternidade se encontrar com Jesus? Ou você corre o risco de deixar essa terra para condenação? Se você não sabe, com certeza, com convicção, para onde você vai se deixar essa terra hoje ou daqui a 50 anos? Você precisa perguntar: Espírito Santo, o Senhor mora dentro de mim? Porque se o Espírito Santo mora dentro de nós, Ele vai nos dar convicção de que somos dEle e de que se deixarmos esta terra, viveremos por toda a eternidade com Ele. Irmão, eu não estou falando de uma convicção assim: ah, eu vou para o céu, vou, claro que vou, eu sei que eu vou. Não, estou falando de pôr à prova. Bem, eu sou crente há muitos anos, eu frequento a igreja há muitos anos, mas eu sou salvo mesmo, Senhor. Teu Espírito habita dentro de mim mesmo? Minha vida dá frutos de que o Espírito Santo habita e conduz? O Senhor mora dentro de mim, Espírito Santo. Se o Senhor mora, o Senhor está podendo atuar? Ou eu me inclino mais para a carne do que para o Espírito? Minhas decisões, meus pensamentos, meus sentimentos, longe das pessoas, longe do pastor, longe do culto, se inclinam para a carne ou se inclinam para o Espírito? porque eu não quero viver debaixo da lei do pecado. Eu não quero viver debaixo da lei da morte. Eu quero viver guiado pela lei do Espírito da vida, Senhor. De uma forma literal, pontual, calculável, mensurável, contabilizável, eu vou ter mais tempo de intimidade com o Senhor. Eu vou gostar mais de ler a Bíblia. Eu vou te adorar mais. Eu vou colocar minha carne na cruz mais vezes. Eu vou dominar minhas emoções, não pela minha força, mas pelos frutos do Espírito. E eu quero isso, Senhor, na minha vida. Levante a sua voz. Continue orando a Ele. Faça essas perguntas a Ele. Quero dizer isso ao Senhor todos os dias, com outras palavras, com outras melodias ou sem som. Eu quero dizer isso ao Senhor, fluindo do meu coração como uma corrente, uma torrente de águas vivas. Eu quero me emocionar com Jesus. Quero me render a Jesus. Eu quero ser tomado pelo Espírito Santo para as decisões mais simples da vida. Eu quero adorá-lo em espírito e em verdade. Diga isso a Ele. Em João 15, Jesus declara: como o Pai me ama. Como o Pai me ama. Da mesma forma que Deus ama Jesus, Jesus me ama. Não há condenação para quem crê que é amado de Jesus. Não há dificuldade. Não há vale da sombra da morte. Não há tempestade. Nós vamos mudar a forma de ver as lutas que vêm. Porque nós cremos, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Pelo contrário, quem está em Cristo Jesus é amado de Deus, é amado de Jesus. Levante as suas mãos, diga a Ele: eu creio, sou amado do Senhor. Eu amo o Senhor. Eu quero te amar cada dia mais, Jesus. Eu não quero me inclinar para a carne no meu dia a dia. Eu quero me inclinar para o Espírito, porque eu amo o Senhor. Prazer em adorar a Jesus por longo tempo, qualquer lugar. Peça isso a Ele, porque quem tem o Espírito Santo dentro de si é conduzido ao Pai em espírito e em verdade. Eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para minha vida. Eu não vou viver uma semana em que meus problemas, minhas lutas, a condenação, os dardos predominam. Vou viver uma semana em que o Espírito Santo traz dos seus frutos, leva a vitória.